honesta, seja uma política de juventude, seja uma política honesta, leal para com a juventude portuguesa, seja uma política de juventude, seja uma política sã, seja uma política de juventude, seja uma política sã, sã, honesta, sã, honesta, sã, honesta, honesta, honesta, sã, honesta, juventude, honesta, juventude, sã, honesta, juventude, sã, honesta, juventude, honesta, honesta, juventude, leal para com a juventude portuguesa. Seja uma política honesta na corrupção da juventude comprada por dinheiro, sã, honesta, juventude na corrupção da... Seja uma política honesta, seja uma política de juventude, seja uma política sã, seja uma política honesta, seja uma política de juventude leal para com a juventude portuguesa. Seja uma política honesta. Seja uma política sã, seja uma política honesta, seja uma política de juventude leal para com a juventude portuguesa. Seja uma política honesta, seja uma política honesta, na corrupção da juventude comprada por dinheiro, comprada por dinheiro, comprada por dinheiro, por dinheiro, comprada por dinheiro. Por dinheiro. situação das mulheres. Há situação das mulheres. Primeiro amor. Há situação das mulheres. Thank you. plástico, metal, tecido, porcelana, vidro, borracha, louça. Thank you.